Vamos aguardando o encostamento da saída, por gentileza. 3145, pode ficar da 1-0. Boa tarde, são 3145, alinhar e manter a 1-0. Autorizado alinhar e manter pista 1-0, são 3145. Eu tinha notificado isso aí, tem uns 8 minutos atrás, pra 4 horas na IS Salvador mesmo. Tá, ok, vamos chegar junto, vamos checar aqui junto à IS. Aguarde um minuto para a cópia, não é mirei aqui mais. Aguarde a mirei aqui mais. Alinhar, tá livre a decolagem, dá 1-0. O vento é 140 graus, 8-9. Autorizado o alinhamento e decolagem, TAM 3145, pista 1-0. Eu, TAM 3217, após a corrida do Airbus da companhia, alinhar e manter a 1-0. Airbus, alinhar bem. Autorizado, Xanamia 321, direto elenco. Telefo, graça, 321. WebZec 5729, Sam Centro Recife, 1251, Alterne, 13325. 25132, tem confissão. Obrigado, boa noite. 62, modelo. Goma 395, desce para 2000 pés, livre LS, aporte estabilizado, QNH 109. Goma 395, desça para 2000 pés, QNH 109, livre LS, aporte estabilizado. 72.000, com 26, já pode ser habilitado, não tem nada a ver com. Autor 35241, solicita final 140. Tente, aguarde o 35241. 4. Motor Xanar 6210, boa com a pista. O Xanar 6210, autorizado chegada a mar e redução para 2309, número 3 na aproximação. Desce para o nível de voo 070. Se você quiser, 230, ok. Xanar 6214, cruza 0-0, pode parar para 350. O Xanar 6314, mantenha a pista da saída. Ok, perfeito. Salvador, boa tarde, TAM 3145. TAM 3145, boa tarde, contato radar, se não para o nível 380, Veleda. Subindo ao 3 80, direto Leda, TAM 3145. Tripe 5241, autorizado em nível de voo no 40. Voo no 40, já mantendo, 5241. TAM 3514, informa o tráfego na sua posição de 10 horas a 7 milhas, o Alfa TAM 72, mantendo nível de voo no 40, rumo sudoeste. Ajuste no 0 no meio para azul 4144. Índia, até o ponto agora, chama a torre 8900 com azul 4144. 1-0, poderia continuar o ajuste? Ajuste no 0 no meio. 0 no meio, obrigado, uma boa tarde, bom final. 288. Recife 260, 288, trip 5241, obrigado, boa tarde. No Emery Yankee Mike, tá pronto para a cópia? Está para a cópia, no Emery Yankee Mike. No Emery Yankee Mike, autorizado um voo local Salvador-Salvador, Nicola Dono 7, com primeira curva à direita, corredor a chapas, corredor caixa pregos, 1 no meu pés, transponder 0141, controle 120, sinal 8. Autorizado o voo local Salvador-Salvador, com desplagem na pista 17, primeira curva à direita, seguinte corredor a chapas, em seguida caixa pregos, mantendo 1 no meu pés, o transponder 0141 e corre 120, sinal 8. Controle 120.8, no Emery Yankee Mike. No Emery Yankee Mike, controle 120.8 e a torre é 118.95. Controle 120.8, decimal 8 e eu estou rodando no 8 decimal 95, November Yankee Mike. November Yankee Mike, correto? Selecionamento, corre 1 no 8 decimal 95. Selecionamento 1 no 8 decimal 95, November Yankee Mike. 7. O vento é 130 graus, 139. Para 170. Azul 4206, autorizado chegada mar e redução para 230 nós, número 4 na aproximação, desça para o nível de voo 050. 230 nós, desce para 050, Azul 4206. Oceané 6210, desce para 4000 pés, QNH 1 no 0 no 1000. 4000, aciona 55 no 2, controle no 20, decimal 8. Centro da 360 para Confins, decola down no 0, curva direita da Elmeda Bridge, pós-Bridge, Pazulu 1 no 6. Transponda 55 no 2 e o controle 208. Vou no 755. Vou no 755, correto, rebate com o Serapuxa acionar. Tomará. 0 do 13, autorização São Paulo. Vou no 0 no 3, solução com seu whisky. No 0 no 3, transição muito baixa. Confine para o sol. Algo no 0 no 3, autorização Salvador, como recebe? Estamos no centro Recife, 12685, alterne 12545. 12545. Algo no 0 no 3, autorizado para São Paulo, nível 360, via Perzulu 16, decola da 10, com a primeira curva direita, saída da Euleda, após o abrigo, onde se acerta a Perzulu 16, e segue conforme a rota do plano de voo. Transponder 55 no 3, controle 120, decimal 8. 722, boa tarde, autorizado chegada a Bonfim, desce para o nível de voo 050. No 13, o controle de 108, no 0, 1 no 0, 1 no 3. Gol 1 no 0, 1 no 3, voa da El Leda, após Leda, voa Bridge. Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Ok, após Leda, voa Bridge, então da El Leda Bridge, o gol 1 no 0, 1 no 3. 1 no 0, 1 no 3, aciona 55 no 3, confirma. Under 55, 1 no 3, o gol 1 no 0, 1 no 3. No 0 no 3, correto, rebaixa um para puxar o celular. No 925, informação com o seu whisky. Gol no 925, autorizado para Brasília, nível 360, via Pesulu 17, decola da 10, com a primeira curva direita, saída Árbor, apesou Elefa, onde intercepta a Pesulu 17, sai conforme a rota do plano de voo. Transponder 5507, controle 120, decimal 8. Reporte estabilizado. 2000 pés, DBNS, contato estado da 3154. Salvador, boa tarde, voo no 395. Voo no 395, boa tarde. O ajuste é no 0 no 6, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 395. Gente, Brasco e Whisky, boa tarde. November Yankee Mike, observe o Cessna 150, taxiando sentido contrário, no pátio 4. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 17. November Yankee Mike. Tempo do Cessna, autorizado o táxi até o ponto de espera, November Yankee Mike. Azul 4144, decolado aos 45, chame o controle, 120 decimal 8. Ok, vai chamar 208, obrigado, bom fim de semana. Tomate. O voo no 395, livre o pouso na 10, vento 120 graus, 099. Autorizado o pouso, vento 120 para 9, 395. 4, azul 4, 144. Oceané 6210, desço para 3000 pés, Querengão no 0 no meia, redução para 2009. 3628, boa tarde, voo direto ITAP, desço para o nível de voo 050. Teste equipamento número 2, como recebe o solo? Ok, nós estamos recebendo a clareza 5, a sua intensidade está de 2 para 1, ok? Ok, agora 5 por 5. Prossiga, Vitor Mike Quebec. A gente mantém as condições visuais, Renegar 10 no meia, Vitor Mike Quebec. No 3, livre, só não reporta para táxi. Autoridade, reportará. 09. 4000 pés, 1016. 200 nada, 4206. Então, 3217, Santo Centro Recife, 125, Lanterne 13325. Recife, 125, Lanterne 13325, 3217. Número 3, só para a gente considerar nosso pedido de pushback nesse momento, porque a rádio nos informou ainda que é a bagagem para chegar aqui. Fecha, pronto, gol 1013. Interceptou o localizador, TAM 3514. TAM 3514, complexo sinal, chame torre 1895. 295-34. Torre Salvador, TAM 3514, localizador da 10. Presidente, aguarde autorização de pouso, TAM 3514. O ajuste é 10 no meia. Vai dar autorização do pouso, 10 no meia. 395 no solo, aos 48. Libera a direita, 1219 o solo. 218 o solo, 1395. 219, ok? 219, obrigado. Nada. Bom, no 395, táxi via Alfa, Juliette, posição meia dúzia. Azul 4206, redução para 1809. 1809, azul 4206. Controle, Salvador, Mike Braviante, assistência da informação Whisky, para interceptar. Papatango, Mike Braviante, voe Mari, desço para o nível de voo 060. Yankee, atrás de Mari, para o 060. 3-5-4. Livre o pouso na 10, o vento é 130 graus, 8 nós. Livre o pouso na 10, na 3-5-4. largou 1-0-1-3 agora a pouco, pronto para o posicionamento. Confirma, por favor. É o gol 1-0-1-3 para o push. 1-0-1-3, livre sinal, baixo para táxi. Autorizado, 0-3. 2003, autoridade LF, 179, azul 42, era meio. Gente, o November Yankee Mike está autorizado a alinhar e manter a pistão no 7. Aguarde autorização de decolagem. Do 41144, Sami Centro Recife, 1251, Nauterne, 13325. 251-3325, obrigado. Boa semana. Obrigado, boa noite. Tantra 514, no solo ao 53, e ao liberar chame o solo, em 1219. 1219, boa tarde. 310, complexo final, chame torre 1895. Oxené 62, 10. Pouso autorizado na 10. O vento é 140 graus, 10 norte. A bordo, 4h40, galeão. Meia, livre LS, porta estabilizado. 1-0 na meia, 10 para 2-3, reportará. 3-3-2-3. Webset 7722, informe velocidade indicada. 2409, 6722. Gente, reduza para 2-1-0 nós, número 2 na aproximação. Desça para 4.000 pés, QNH 1-0 no meio. 1-0 no meio, desce para 4.000 com 2-1-0 nós, 6-7-2-3. Mike Bravo Isk, informa velocidade indicada. É, confirma, Mike Bravo Isk. Espera. Mike Bravo Isk, confirma velocidade indicada. 2-2-5. Sente, reduza para 2-0-0 nós, desça para o nível de voo 050, número 3 na aproximação. Mike Bravian. Yankee 2-0-0 nós para o 050. Voo no 0 no 3, vai seguir o manho da companhia para o táxi, bate 1 no índio, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0 no 6. Espera 119, 319. Só 210, boa. 210, via Alfa, partindo de leste. Autorizado pouso, pista 10, azul 4206. Mike Bravianchi, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, sua limitação magnética 0805. Esquerda 020, alimentada magnética 080 de Sintra. O 1925, táxi pela Alfa, no ponto de espera, torre 1, no 8995, ajuste 06. Quebec, desça para 1510, fiquem negando 0 no meio. O vento 130 graus 08 nós, fique atento à esteira de turbulência do Embraer da Azul. Boa tarde, está autorizado a linha e manter, ano zero. Chanel 62, ano zero, autorizado ingresso no Juliette, gate 04. 04, 62, ano zero, tem táxi. Gente, mantém as condições visuais, QNH 10 no 6510, reporte visual com local de pouso. Passando 60 para o 50. Mike Bravo Yankee, desça para 4 mil pés, QNH 10 no meio. Yankee para 4 mil pés. Meia boa. Yankee Mike, decolado aos 58. Chame o controle. 120.8. Alfa, chama as mulheres, pode ver mesmo. Autorizada, dá 1 no 0, vento, 1 no 30 graus, 09 nós. Salvador, boa tarde, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0. Mete, alinhar e manter, 1 no 0, gol, 1 no 0, 1 no 3. Alinhar e manter, 1 no 0. Abatango, novembro, Yankee Mike, boa tarde, mantém-se condições visuais, QNH 10 no meio, reporte farol da barra. Mike Bravo Whisky, correção, Mike Bravo Yankee, seu novo limite, magnética 1-1-0 de Sintra. Yankee, nesta pro limite, magnética 1-1-0. Passarela 2263, boa tarde. Autorizado chegada a mar e desço para o nível de voo 060. Aqui foi 060, 2263, forma ainda 12 milhas para o ideal. Sim. Cima 8. 208, já. 22. Tá 3628, complete sinal, chame torre 1895. 1895. 3622. Decolou. Gol no 925, contato radar, suba para o nível de voo 360, sai da água. Gol no 925, pode ir aprovar essa? Autorizado. Autorizado, obrigado. Perseverança, gol de voo. To go 02, stand by to copy, risk is correct. Boa, posso usar. Mike Bravo Yankee para o curso do localizador, curva direita, proa 110. Desça para 3 mil pés, QNH 10 no meio. Mike Bravo Yankee, direita, 110. Da 10, o vento 130 graus, 10 nós. Instrução para 2109. 210 nós, 3628, final, trem baixo trabalho. Gente, aguarde pista livre. Tan 3628, ajuste 10 no 6. 10 no 6 e aguardando. Tan 3628. Bilete Serratão, essa identificação. Leste Serra Tango, contato radar 63 milhas, sudoeste Salvador. Voe Mari, reporte no ponto de alta descida. Sente decitório nível de voo 070 de Leste Serra Tango. Ano, chame o controle. 120, decimal 8. 208, boa tarde. Boa. Tá 3628, tá livre o pouso na 10, o vento 120 graus, 109. Livre, pouso na 10, tá 3628. Prode Leda, sobe para 360. 467-22, complete sinal de Sami Torre 1895. 1895-6722. Boa tarde, o R6722 a 1,5 milha do externo, passar travado. Boa tarde, o R6722, continue na final, dá 10, o ajuste é 10 no 6 e aguarde autorização de pouso. 10 no 6 no ajuste, aguardando 6722. 3190? Tá 3190, desça para 3000 pés, NH10 no 6. 3000, 1016, dá 3190. Mike Bravo Yankee, desce para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Yankee, para 2000 pés, reportará estabilizado. Boa tarde, o ano 755, atingiu ponto espera da 10 Pro. Boa tarde, o ano 755 mantém o ponto espera. Vai manter, obrigado. No solo 04, direita 129, solo ao livrar. 1219, ao livrar do TAN 3622. 37895, graus, boa tarde. Boa tarde. TAN 3190, para 2000 pés, livre LS, porta estabilizado. 2000, reportar estabilizado, tá 3190. Passarei o 2263, desfato nível de voo 050, está presente Voiduna. Manda Duna para 050, 2263. Final do 10, ativado 10 no 6. Poderia confirmar o vento? Webjet 6722, livre pouso na 10, vento 120 graus, 109. Livre pouso na 10, web 6722. O Mike Bravo Ian copia o vento? Afirmativo, graças. 1895. Camarada, se possível, uma base pela direita e pouso na 17. Afirmativo. Reporte no ideal para modificação das regras. O Mike Bravo Yankee. Yankee, reportará. Bom, é o Oscar Zulu. Prossiga até o Oscar Zulu. Já avisou o local de pouso, vai pousar na imagem. Gente, aproximação por ponto em risco, o hotel Oscar Zulu, tráfego um Xingu, vai abandonar a final da 10 em mais alguns instantes, fique atento.